maestro Bulsanê. Sucesso Grilo Sonorização. Arrasa, arrasa. Pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou. Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou. Que arrasa, mano. Te dei um castigo, pra ficar comigo vai ter que mudar. Mas o meu coração tá sofrido, vou virar bandido, raparigueiro fino pra nós dois se ficar. E ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Dance meu coração, é doido por ela. E ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Se no dinheiro ou no cartão, eu compro amor dela. E ela é rapariga, roça. Da lembrança, a voz que apaixona. Sucesso! Pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou. Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou. E agora te dei um castigo. Olha aí como é que a roça vai ter que mudar. Mas o meu coração tá sofrido, vou virar bandido, raparigueiro fino pra nós dois se brincar. E ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Se meu coração é doido por ela. E ela é rapariga de morrer, mas fazer o quê? Se o dinheiro no cartão eu compro amor dela. Mas fazer o quê? Se meu coração é doido por ela. E ela é rapariga se morrer. Mas fazer o quê? Se no dinheiro no cartão eu compro amor dela. E ela é rapariga. Ítalo França. Samba, samba.